Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Dentro do peito. Canal 2. Thank you. cima, baixo, jogo branco, barbicacho, zigue-zague, volta atrás. Há um vazio revirando e regelando, passatempo, um jogo branco, fez-se zero, tanto faz. A zero, a zero, a sai, a sai. A zero, a zero, vai tudo bem. A zero, a zero, a sai, a sai. A zero, a zero, vai tudo bem. ficaste, meu amor, como ficaste, meu amor, como demoras? Pois na ausência que deixaste, meu amor, como ficaste, meu amor, como demoras? Dá-lhe a melhor música. Voias, voias. Loin de la nuit et le jour. Mindaz a kit, kiket nem látunk már régen. Canal 2. Força que cai em mim. dança como quiseres. Mexe os braços, mexe o bumbum, mexe os ombros, vem dançar. Vamos no shake, shake, tu podes inventar. Tens que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar. Vamos no shake, shake, tu podes inventar. Tens que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar. Mexe, mexe. Shake, shake. Shake, shake. Mexe, mexe. Shake, shake. Mexe as mãos, mexe os pés, mexe a cabeça como quiseres. Mexe os braços, mexe o bumbum, mexe os ombros, vem dançar. Vamos no shake, shake, tu podes inventar. Tens que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar. Vamos no shake, shake, tu podes inventar. Tens que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar. Shake, shake. Thank you. coração. Diga que sim ou que não, se continua a viver. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. Todo amor se quebrava e desfizera, em pavor se convertia. Ninguém fale em primavera. Quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. Canal 2 da Antena Web. Numa pequena aldeia junto ao mar, a morte arrebatou um pescador, um jovem que em breve ia casar, para construir o seu ninho de amor. Um jovem que em breve ia casar, para construir o seu ninho de amor. Maria ficou só, sempre menina, chorava noite e dia olhando o mar. E o povo dessa aldeia pequenina chamava-lhe a divina por casar. E o povo dessa aldeia pequenina chamava-lhe a divina por casar. Mas numa noite branca do luar, Maria teve uma linda visão, julgando ver o noivo a navegar, pedindo que lhe desse a sua mão, julgando ver o noivo a navegar. Sua mão correndo para a água, lá ficou no túmulo do seu querido namorado. E diz lá na aldeia que levou com ela o seu vestido de noivado. E diz lá na aldeia noivado. Agora muitos anos já passados, quem for à capelinha pode ler o nome de eternos namorados que o povo nunca mais pôde esquecer. O nome dos eternos que o povo nunca mais pôde esquecer. nostalgia de uma estrela fugiria. Falam de nós, meu amor, do que sabem, do que sabem as vielas e a memória das janelas ancoradas no sol. Do que sabem os cristais das paixões diagonais? Sabem de nós, meu amor, porque volta esta tristeza. O destino à nossa mesa, o silêncio do andor, porque volta tudo ao mar, mesmo sem ter de voltar. Voltam por nós, meu amor, porque volta tudo ao mar,

como mãe que sou, estou a escrever-te. Minha vida está num mar de incertezas, vou dizer-te. Os meus filhos estão em estradas sem saída e de ilusão. E eu não sei mais o que fazer para encontrar a solução. Quero dizer-te que o mundo para mim são eles. E não há nada que valha a magia de os poder ver sorrir. Quero dizer-te que a vida para mim são. Cada dia sem o seu amor. Meu diário, se ao menos tu